são as mulheres. O povo canta esta canção, mas da terra canta com saudade. O povo canta esta canção, que sempre será um canto de amizade. E agora todo mundo, chegou a hora de cantar com alma, chegou a hora de cantar de coração. E até os nossos descendentes estão presentes e vão cantar a canção. E até os nossos descendentes estão presentes e vão cantar a canção. Coração. Coração. E os lusos descendentes. E até os lusos descendentes estão presentes. E vão cantar. E vão cantar a canção. E até os lusos descendentes estão presentes. E vão cantar. E vão cantar a canção.

cantar, um encanto sem igual. Onde nós vamos cantar, um encanto sem igual. Onde nós vamos cantar. Há sempre um bom português para o fado cantar.